terceiro amor, talvez o último, penúltimo que conquistou. E assim deu a chamada essa paixão. Me fez feliz por muito e muito tempo, por bastante que durou. Mas veio a chuva e essa chama logo se apagou, derretendo a chama no meu coração. E voa, gira, gira só. E assim seu coração bateu por outra pessoa. Voa, gira, gira, sol. Tempo voa, vai buscar. E assim seu coração bateu por outra pessoa. Você foi uma grande ilusão, mas era só abrir a porta do meu coração. Foi então que resolveu me abandonar, laia. E voa, gira, gira, sol. Tempo voa, vai buscar. E assim seu coração bateu por outra pessoa.